Olá, galera. Eu sou Nilda Oliveira, do blog Aracid. Estamos aqui hoje com a gente, Laílson Monteiro, que vai nos falar um pouco sobre o caso da FANFAR. Então, senhor Laílson, o que o senhor tem a dizer sobre a situação? Eu tenho a falar o seguinte, é que o caso da FANFAR é um caso não muito grave para o que seja e foi comentado nas redes sociais. Convenhamos que estava tendo um problema nos ensaios aqui próximo à delegacia e a população simplesmente, eu falo a população, mas que dois vizinhos veio até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência falando da zoada que estava acontecendo nos horários impróprios, que seriam os ensaios. E aí foram convocadas as partes, sendo ouvida na delegacia e enviado ao juiz, quer dizer, a juíza, doutora Emanuela. E, no entanto, ficou estabelecido um período para que tivesse a remoção do local para ser ensaiado em outros locais. E, simplesmente, eu entrei em contato com o secretário de Educação, informei o caso, que eu recebi uma ligação do meu chefe, coordenador da Polícia Civil, doutor Evi, informando para que tomasse uma providência a respeito dessa zoada aí que estava passando dos limites, até porque aqui tem uma delegacia de polícia, um destacamento da Polícia Militar, é um posto de saúde, tem também o vereador Valmir Duzinho, que se encontra encamado. Tudo isso estava sendo... a zoada estava atrapalhando o convívio do local. Como eu falei, eu entrei em contato com o setor de educação, o secretário Alex, e informei da ligação que eu recebi, para que seja remanejado um outro local. Inclusive, ele me informou que estabelecido um novo local para os ensaios da FANFAR, e não sei o que aconteceu, que o regente colocou algumas coisas nas redes sociais, falando coisas que indevidamente. E por isso que resultou esse transtorno, todos os comentários, que jamais a polícia em si está proibindo ninguém, principalmente um trabalho social muito bonito, que é a FANFAR, né, nessa cidade, jamais iria proibir um trabalho desse. O problema maior é simplesmente só foi a zoada que estava demais, que seria transferido para um outro local. Essas são as contradições entre esse rapaz. Ele colocou coisas indevidas nas redes sociais. Só isso eu tenho a declarar. E o que as pessoas nas redes sociais estão falando? Muitos comentários banais, falando sem noção do que realmente aconteceu, fazendo os comentários, colocando em si palavras de baixo calão, e isso a polícia vai tomar as devidas necessidades dos fatos. Muito obrigada pela sua entrevista, senhor Laílson Monteiro. De nada. Então, é Nilda Oliveira para o blog Aracid.